Contato radar, submantenha 350 saída PUC. 350 saída PUC, o Object 5856. Mono 396, reduz a velocidade para 2309. 230, Mono 396. Jet 5856 solicita para 80, evitar formações. Web 5856, livre desvio. Após desvio, vou ir na proa de Puca. Após desvio, proa de Puca, Web Jet 5856. Papa Romeu Golf Bravo Índia para final do procedimento LS, curva direita proa 060, reposto estabilizado. 060, repantarás ativado, ativo na 5.5 pés, ativo prosseguir. Golf Bravo Índia, desça para 2.000 pés, ajuste na 011, reposto estabilizado. 2.000 pés com 1 na 011, repantarás. Controle Salvador, boa tarde, 163-14, da Romeu, passando 80 para 150. Tanã 6314, aciona identificação, chegada a Mari, desço para nível de voo 090, ajuste no 011. No 011, Mari, descendo pro 090. Tanã 6314, reduz a velocidade para 2309. 230, vai reduzir. Uno 396, desça para 3.000 pés, ajuste no 011. 3.000 com 1.011, 396. Pegasus 14, acione código transponder 5061. Pegasus 14, mude código transponder para 0277. Ciente, mantém-se em condições visuais na escuta do controle, 1.000 pés. Azul 4462, reduz a velocidade para 2309. Poxa, né, 6326, no solo aos 1.5, libera a direita, solo 121, desce 1.9. Direita 1.219, pega. Azul 4462, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. Desculpa. 6326, livrou direito. Poxa, 6326, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, 6326. Mal 95. É, confira a primeira? 133, decimal 95. Pegasus 14, confirme a altitude que mantém. Confirme a altitude que mantém, não recebe seu modo Charlie nem Alpha. Pegasus 14, confirme estimado de pouso. 19 do Lula, sim. Pronto, cópia. Autorizado Manati, o 1 no mil pés, decolagem da 17, primeira curva à direita, no corredor Axé, o controle 1208, aciona 0125 no transponder, o Mike Eco Delta. Pegas 114, confirme estimado para ingresso na terminal de Ilhéus. Ciente 02 a bordo, chama agora 1895 para acionamento e táxi. O ajuste 1011, tem um bom voo, Mike Eco Delta. Paulo, boa tarde, Oxané 6327 para Ilhéus, 3240. Tenha presente pro, limitado pelo localizador. Rua 035, limitado pelo Walk 1396, 10 para 3000. WebJet 5856, cruzou 230 para o 350. Web 5856, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Centro Recife 12545, alterna 126.85, WebJet 5856. Lido após girar Ilhéus, o controle Salvador 1208 aciona 5102, Oxané 6327. Autorizado Ilhéus 240, decola da 10, sobre a direita da El Lida Ilhéus, 208 o controle, 5102 o transporte, 6237. Cortejamento correto, portão 62, chama pronto, Oxané 6327. Chamar. Gol no 396, reduza a velocidade para 1970. Reduzido. Azul 4462, reduza a velocidade para 1909. 1909, 4462. 6314, vai para o plano do 0090. Soné 6314, desça para nível de voo 050. Gol no 807, confirme. Já voa na proa de pelo? No 807, reduz a velocidade para 2109. Gol no 807, copiou o controle? Hoje está marcando a proa sul, mas 10 milhas após 150 de voar na proa do 807. Gol no 807, informe quando voa na proa de pelo, reduzindo para 2109. Está reduzindo, informa o 807. Gol no 396, para final do procedimento LS, curva direita proa 090, reforço estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 091. Direita 90, desce 2000 com 1011, gol no 390. Tá no localizador, Golf Bravo Índia. Golf Bravo Índia, chame em torre na frequência 118, décima 9. 295, graças, bom trabalho, senhorita. Obrigada. Azul 4462, para sequenciamento, mantenha presente pro. Mantenha presente pro 4462. Gol no 396 para interceptar o localizador, curva direita pro 130, reposta habilitada. Vai reportar, gol 396. Boa tarde, embaixo travado. Golf Bravo Índia, embaixo travado. Autorizado pouso na 10, 090 graus, 109. Papá Romeu, Golf Bravo Índia. Livre pouso na 10 pro Golf Bravo Índia. Papá Mike Eco Delta, Torre Salvador. Azul 4462, desça para 3000 pés, ajuste no 011, reduz a velocidade para 1709. 3000 pés, 1011, reduzindo a 1709, 4462. Pega azul 14 na escuta do controle. 1396, estabilizado o localizador. Gol no 396, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 1118, 95. 8-1-5, obrigado. 2 Salvador, boa tarde, gol 396. Confirme. Gol 1-3-9-6. No 396, chame passando Simbra, número 2 na aproximação. Chama lá. 462 para final do procedimento LS, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste na 011. 2070, reportará estabilizado na LS, desça para 2.000 pés, ajuste para 462. Gol 1807, reduz a velocidade para 2109, desça, mantenha o 060. Mantenha o 060, está reduzido, gol 1807. Sané 6314, desça para 3.000 pés, ajuste na 011, reduz a velocidade para 1909. 3.000, 1.011, 190. Confirme estimado para ingresso na terminal de Ilhéus, Pegasus 114. Gol 649, portão 02, autorizado, chama táxi. Papa Romeu Golf Bravo Índia no solo aos 23, libere a direita, solo 121, na decimal 9. 4, é o gol 1807, o controle está questionando o horário de ingresso na terminal de Ilhéus. Gol 1807 para sequenciamento, curva direita, proa 190, limitado pelo localizador, desça para nível de voo 050. Direita 190, descendo 050, limite localizador 807. Sané 6314, reduz a velocidade para 1709. Confirme, senhorita, já está mantendo 190. Reduza para 1709. Tráfego que o precede próximo à duna, a 8 milhas, mantém 1,60 de grau. Ele está reduzindo, então. Pega 04, gol 1807. Azul 4462, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, decimal 95. Paciente, o gol 1807. Controle Salvador, o gol 1807, em ponte para o Pega 04, estimando o ingresso na terminal de Ilhéus em mais 34 minutos. Três. Sim, 34 minutos para presente. Obrigada, gol 1807. 30 horas. Chamará 1895, Azul 4462. 2.000, 10.6314. Sané 6314, desça para 2.000 pés, ajuste na 011, reporte estabilizado. Será. Gol no 807, em ponte, informe ao Pegasus. Quando o ingresso na terminal de Ilhéus, chama Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Pegasus 14, gol no 807. Golf Bravo Índia autorizado o cruzamento da Alfa até a remota 02 mais 3. Gol no 09. 6314, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste. 2.000, permanece, 6314. Papá Romeu Mike Serra Golf, mantém escuta. Para Sainz, o gol 1649. POB 99 agora. Estamos ao Fernando Aracaju, Contonomia 0210. 30, reposto estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste na 01. Esquerda 130, reposto estabilizado, 2.000 pés, 1.800. E 11 agora, ali está, que era com o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No 54, o senhor identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 06. Voo no 807, reduza a velocidade para 1709. Está reduzindo no 807. Gol no 396, no solo aos 26. Libera a direita, solo 21, deixa 9. 219, então. Salvador, voo 1649, ponto 0120, pronto. Live? Mantém o ponto de espera, gol no 649. Solo, voo no 396, ali para a direita. Voo no 396, boa tarde, táxi via Alfa e a porta para ingresso, táxi Juliette. Ok, via Alfa, chamada para ingresso na Juliette, voo no 396. Seguinte reporte para cancelamento do plano de voo. Autorizado, pouso 4462. Oi, Salvador, boa tarde, chama 6314, final estabilizado, baixou e travou. Sim, chama final normal, 6314. Estimativo, só perdeu contato com o controle. Visual, em Salvador. É algo oficiente, reporte para cancelamento do plano. Controle Salvador, boa tarde, 5446, Romeu, Salvador. Trip 5446, seu identificação, chegada a mão, desça para nível de voo 050. Ajuste no 09. Trip 5446, desça para nível de voo 050, na chegada a mão. 0, a mão é com quem eu ajudo? 1-0, 1-1. 6314, autorizado pouso, 050 graus, 119. Livre pouso no 0, 6314. Mike Sierra Golf, desça para nível de voo 060, ajuste no 091. Após o Airbus 320 da Oceania passar à sua frente, Mike Echo Delta. Está autorizando sua decolagem, observando a esquerda de turbulência, vento 080 graus, 069. 4 para o bolo, 139. 35627, copia. Sim. Ju, nível 150, via Golf 677, decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. O controle Salvador em 120, decimal 8, aciona 5123, o trip 5627. Esquerda para o 130, reposto estabilizado. Esquerda, 130, vai imediato. A ponte de posto do Oceaner na ponta final, ali mantém 1-0, aguardando a autorização. Duno 5-4, reduz a velocidade para 2409. 2409, tá, 6314, no solo 31, libera direita, solo 1219. Direita 217. 1219. 219, corrido, Pedro. Passando Sembra, 907, checada. Ciente, aguarde a autorização de pouso. Voo no 649, aguarde pista livre. Tá, Mike Eco Delta, decolou os 3-1, corredor axé, curva direita. Chave controle 120, decimal 8. Aqui é no axé à direita, controle 108, papapá, Mike Eco Delta. Voo no 649, autorizado decolar, 090 graus, 109. Decolar, 090, voo no 649. Oxalé 6314, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta ingresso, Juliette. Posso atuar o visual com o campo? Trip 5446 autorizado, voar na proa de duna. Desça para 2000 pés, ajuste na 09. 2000 na 09, proa de duna, 5446. Controle, papapá, Mike Eco Delta, decolado, agora à direita, direto para Manati, solicita 1000 pés. Mike Eco Delta, mantém-se condições visuais, 1000 pés, autorizado direto Manati, reporte 20 milhas, afastado de Salvador. Que no meu pé direto para a Antia, reportará 20 milhas afastado de Salvador. Papapá, Mike Eco Delta. Salvador, voo 1649, pergunta da El. Gol no 649, contato radar, submantenha 240, saída da El, Leda e Delta. Ativo. Então, 240, da El, Leda e Delta. Gol no 649. Barro meu Lima, visual com campo? Afirmativo, através da rotatória. Chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, grato, Romeu Lima. Salvador, muito boa tarde, é o triplo papá, Romeu Lima. Boa tarde. Boa tarde, possível, boa tarde. Responde, não recebo mesmo. Tá, senhor, tá na, através da rotatória, já desloca o campo, a intenção é pouso no pátio 3. Sim, se aproxime pelo setor norte de Salvador, evitando sobrevoar a base aérea de Salvador. Acuse para a interceptação no pátio 3. É, entendeu que vai se aproximar pelo setor norte e reportar no setor no norte da PUC 2, senhor? Em perna do vento ali, do setor norte, evitando sobrevoar a base aérea. Então 3154, desça para 3000 pés, ajuste na 091. 3000 pés com 091, no Brasil. E passando a estrada do Coco, Papa Romeu Lima. Vai reportar na vertical da estrada do Coco, Romeu Lima. 1807, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette 08, 1807. Então 3154, reduza a velocidade para 2009. 2009, tá 3. Papá Romeu Lima na vertical da estrada do Coco. Sente, Papá Romeu Lima. Está autorizada a aproximação e cruzamento da pista no 028, direto para o pátio 3, Observe que tem um bonde da Gol taxiando na alfa. Quando estiver ali próximo à área gramada, só chama o sono para prosseguir o estacionamento. Entendeu que está liberado cruzar, pousar, cruzando o 1028 na retaguarda do Gol. Afirmo, e existe sobrevoo da vertical da base aérea de Salvador. Evitando sobrevoo na base aérea, o Papá Romeu Lima. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após o Leda Eudes. O controle 1208 aciona 5120, o da 3155. Está autorizado 340 para Guarulhos, pela Pesulu 447 Ilsa. Saída é a da El Leda Eudes, decolando da 10 com curva à direita. 1208 é o controle, 5130 telefone, até 3155. Correto, 5120, portão 07, chama pronto, até 3155. 5120, até 3155. Paulo Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima, pousado no Pátio 3. Sente o triplo, Papá Romeu Lima, para cima. Está visual aqui com o localizador e iniciando o ponto. Sente, reporte no solo controlado, Romeu Lima. No solo controlado, senhor. Papá Romeu Mike, Terra Golf, plano de voo modificado ao Zuno 738, desça para 1.500 pés, ajuste no 0111, reporte rotatório visual com o campo. Só 1.500 pés, o Mike Terra Golf, campo da rota agora, vai reportar com a visual. Rumba 1-3 autorizado, Salvador para BH, o nível 1-0-0, via rota Whisky 1. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Ilhéus, para interceptar o Whisky 1. O controle Salvador 1-2-0-8, aciona 5-0-7-0, Rumba 1-3. Confirmando, o transponder 5070. Está livre o acionamento, confirme o POB do Rumba. 4 a bordo, separa o acionamento. Reporta pronto para o táxi, Rumba 1-3. Salvador, boa tarde, 5446. Trip 5446, cheque o trem. Ainda não baixado, senhor. Gente. Gol 649, chama Centro Recife na frequência 133.95, alterna 133.25. 1805. Em Recife 133.95, alterna 3325, 1649. Mike Eco Delta, não há tráfego a reportar, frequência livre para coordenação. O meu Lima Alfa Yankee, desça para nível de voo 050. Autorizado pouso, pista no 0, 090 graus, 089. Livre, pouso no 05446. Na MA-327, autorizado pushback, acionamento, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 37.